Como é que é? Um Ferrebauer? Ferrebauer. Começar a dizer olá. Olá a todos. Olá. Sim, porque gravamos à noite. Nós gravamos sempre por volta das 9 da noite, daí nós dizemos sempre boa noite. É a força do hábito. Este é já o sétimo episódio, já fazemos isto há um mês e meio ou dois meses, qualquer coisa assim do género. Mês e meio, mais ou menos. A semana passada, excepcionalmente, foi a primeira semana em que nós falhámos um episódio. O Paulo teve de férias nas Maldivas. Eu fiquei por cá. Seychelles. Ah, pois, tens razão. Epá, tu mandaste-me aquelas fotografias lá da água azul e não sei o quê, e eu confundo Seychelles. Sempre aquilo. Bem, é na mesma zona, portanto. E de forma que nós, a semana passada, como a internet lá é um bocadinho fraquinha, nós não conseguimos gravar. O Paulo ainda levou a tralha toda, os microfones, as mesas de mistura e tal, mas a coisa não funcionou. Não, agora a sério, a semana passada não tinha computador e não conseguimos gravar. A namorada dele roubou-lhe o computador e ficou chateado. É vida! O computador é dela. Exatamente. É a mesma coisa. Era dela. Pronto, agora que está explicado porque é que as duas pessoas que nos ouvem não tiveram episódio a semana passada. Duas! Maravilha! É uma multidão! Sim, duas... Duas, talvez seja. A minha mãe, a do Paulo, devem ouvir. E talvez o meu pai e as minhas cadelas. Exatamente. Eu sei que a minha avó já ouviu, portanto, já são mais do que duas. Uhum. Esta semana, a semana passada, se calhar até calhou bem, porque se nós não tivéssemos gravado esta semana, se calhar era mais chato do que a semana passada, porque a semana passada, em termos de notícias... novidades havia menos, não era? Correto. Pelo menos das categorias que nós temos mais interesse. Uhum. E esta semana não só houve grande prémio ontem, como vai haver outro na próxima semana. Anteontem. Anteontem. Estamos a gravar hoje terça-feira à noite. Já é terça-feira, dia 17 de abril de 2012. Exatamente. Como eu estava a dizer, houve o grande prémio no fim de semana passado e vai haver neste que vem. O grande prémio passado foi o grande prémio da China, ganho pelo Nico Rosberg, pela Britney Spears. Que é a alcunha dele no paddock. Exato. Até há um episódio engraçado quando ele andava na Williams, que chegou ao aeroporto e alguém, sem ele saber, sem ele ter dado conta, tinha colado uma fotografia de Britney Spears por cima da dele no passaporte. E quando ele chegou para entrar no avião, o senhor olhou para aquilo e disse, mas o que é isto? Foi uma partida engraçada. Portanto, é a alcunha dele, é Britney Spears. Aliás, alguns dos meus amigos disseram que no domingo que nós assistimos à primeira vitória de uma mulher na Fórmula 1. Piadas. Certo. Bruno Mantovani, não é assim que se diz? Sim, costuma Mantovani. Fazer sempre uns cartoons espetaculares. Sempre que há corrida, entre outros. Fez a caricatura dele, foi mesmo Miss Universo, ganhou uma corrida. É geral. Exato. Mas o Pedro disse uma coisa que é verdade. Se tivéssemos gravado o programa da semana passada, tínhamos que arranjar, entre aspas, chouriços para encher o tempo. E agora, nesta semana, novidades não faltam. Estamos a falar da primeira vitória do Nico Rosberg na Fórmula 1. Estamos a falar na terceira dobradinha pai e filho a vencer um grande prémio, claro. A primeira vitória da Mercedes desde que 57, o Fangio... 57 anos, desde 1955, grande prémio de Itália. Exatamente, a vitória do Romano Fangio. Até gozei dizer que estava a dar os parabéns ao Stirling Moss por ter vencido o grande prémio. E claro, não é? E foi uma corrida que valeu a pena termos acordado às 8 da manhã, Valeu muito a porque pena. do segundo lugar para baixo, não é? Porque do primeiro lugar a Mercedes de facto tinha um grande carro para aquela pista no fim de semana que passou. Porque na qualificação Rosberg fez a pole position, foi a primeira dele também, e conseguiu a sua primeira vitória ao fim de 111 corridas. Não é, contudo, o piloto que esperou mais tempo para vencer o seu primeiro grande prémio. Esse recorde É do Weber. é de Mark Webber, que esperou 130 corridas. E o Nico Rosberg é, salvo erro, o centésimo segundo, Terceiro. centésimo terceiro piloto a vencer corridas. Exatamente. Quem é que foi o centésimo? O centésimo, creio que foi o Heikki Kovalainen no Grande Prémio da Hungria de 2008, E creio. oito, e oito, sim. Quando o Massa Ok. desistiu a 3 voltas do fim, desmontou o motor em plena reta da meta. Pronto, um Massa nesse ano realmente teve azar com isso. Foram pelo menos duas. Sim, mais a Mais a manobra, Singapura. mais a manobra a Albers em Singapura. Exato. Portanto, é verdade. Mas não estamos a falar, não vamos falar só sobre Fórmula 1, nós vamos falar também sobre rallies, por exemplo. Tivemos o famoso acidente, temos agora, temos que comentar o famoso acidente do Jari Matti lá de Fala, que partiu a sua fratura clavícula. E por causa disso vai ser substituído em princípio pelo Dani Sordo. Sim, ouviram muito bem. Um piloto Mini poderá substituir um piloto fora no Rally da Argentina. Mas isso é só lá mais para o fim. Isso já é mais para o final do mês. Mas merece ser Sim, referido. sim, E sim. claro, não podemos escapar, não podemos, felizmente ou infelizmente, não podemos escapar de uma coisa chamada Bahrein. Porque é no próximo fim de semana. Fim de semana e já está a dar, já está a andar a fazer correr muita tinta. E há muitas fotografias na internet já Já há muitas de. fotografias na internet desde há semanas. Sim, Já de gente a queimar, caricaturas. Sim, cartazes. explicitações. Claro, obviamente. Obviamente. Eu tenho seguido as coisas com atenção, não Com é? atenção, sim. Eu, por mim, começava aqui pelo Grande Prémio da China. Aquilo foi uma corrida. Chegou ali, começou bem. A meio tempo, lembro-me de ver um tweet do Capelli a dizer: porra, que fogo, seca! Está a ser uma Sim, seca. Chegou às últimas 20 voltas. A coisa ficou bastante interessante. Pá, foi das melhores corridas dos últimos tempos. sim. Aquelas últimas 20 voltas foram espetaculares. Chegámos a ter, não sei quantos segundos eram ao certo, mas os primeiros Digamos que 12 ou 13 classificados estavam a certa altura todos na reta, numa das na reta na principal reta. que a 20 voltas do fim é muito raro. É muito raro. Vamos a ver. O Grande Prémio da China, primeiro previa-se que poderia chover. Poderia chover no dia da corrida. Acabou por não acontecer, apesar do céu ter ficado muito nublado. Segundo, pronto, como eu disse, a Mercedes teve um carro muito bem afinado para a China e foi por isso que conseguiu a primeira linha da grelha. Sim, eu digo a primeira linha da grelha porque o segundo lugar foi para o Hamilton, mas como o Hamilton trocou a caixa de velocidades e foi penalizado em 5 lugares, o segundo lugar não contou para nada, não é? Sim, contou. Quer dizer, Ele acabou por largar era em melhor do sétimo. que um terceiro. Contou para isso. Exato. Acabou por largar num sétimo lugar. O oitavo, não tenho. Mas acho que foi o sétimo lugar. E claro, e o Michael Schumacher foi terceiro, subiu para o segundo lugar. Portanto, na prática, A primeira linha da grelha. foi o monopólio da Mercedes. E depois, claro, depois partiu-se para a corrida. Se não fosse aquele problema do Schumacher no primeiro troca de pneus, em que o piloto não. Pronto, o mecânico não conseguiu apertar devidamente a roda frente direita, eu, muito provavelmente, eu estava a ver aquilo provavelmente poderia ter acabado numa dobradinha. Podíamos ter visto o Michael Schumacher de volta aos pódios. Sim, sim, perfeitamente. Perfeitamente. E não foi... A vitória do Rosberg... Não há, ele dominou o fim de semana, né? Fez a pole, ganhou. Por acaso não fez a volta mais rápida. Não, esse foi para o Kobayashi. Sim. Ele dominou o fim de semana, não há dúvida. Fez a pole e ganhou. Teve quase as voltas todas no comando. Merece ganhar, sem dúvida. E já merecia há mais tempo. Uhum. Agora, eu fui com pena da McLaren também ter falhado na última paragem do Button, porque ele ia falhar. Exato. Ia ficar... Ele tinha um ritmo para apanhar o Rosberg. E a última paragem não foi é que mesmo o tempo que ele perdeu, ele ia ficar aí à volta de 12, 13 segundos atrás do Rosberg, mas com os pneus umas voltas mais novos. Sim, ele iria aproximar-se o suficiente para o atacar. Pronto. E mesmo com o tempo que ele perdeu nas boxes por causa do erro da equipa, o erro, aquilo não correu bem. Mesmo esse tempo ele provavelmente teria recuperado. Não foi bem erro. A questão é que... Não foi bem erro, atenção. Não foi bem erro. Estamos a falar de um instrumento que era a pistola de para mudar o pneu, não é? Para tirar os parafusos, que avariou e demorou mais uns segundos para arranjar outra pistola para tirar os parafusos devido sim, sim, fazer sim, a troca, sim. Não é propriamente bom, bem. Quer dizer, nós... Pois, ok. Eu, até podemos, se calhar, olhar para isso. Quer dizer, os gajos, se calhar aquela pistola não estava boa desde o princípio, eles deviam ter percebido isso. Mas pronto, seja como for. Se ele não, mesmo que ele tivesse... mesmo contando os 2 ou 3 segundos, é que sem esse erro, ou que seja, o tivesse posto atrás do Rosberg, mais esse tempo, ele provavelmente tinha chegado ao pé dele. Exatamente, exatamente. A questão aqui, o que ele perdeu foi que esses 3 ou 4 segundos, ou o que foi, o puseram, não em segundo, mas em sexto, atrás de 3 ou 4 pilotos. Sim, mas depois ele conseguiu... Pronto, fez uma condução um bocado musculada e conseguiu passar os pilotos tinham que passar, passou os Red Bull, passou o Raikkonen, passou o seu companheiro Lewis Hamilton, portanto, ele conseguiu chegar ao segundo lugar, não é? Pelo menos não perdeu, pode ter perdido tempo, mas não perdeu o lugar. Consigo recuperar, pois, claro. A questão é que ficou sem voltas para conseguir atacar o Rosberg, que entretanto acabou com uma vantagem de 20 segundos. Exatamente, acabou, exatamente. Que é muito. Exatamente. É muito. Mas é por isso que eu te disse há bocado que eu achei que aquilo era, que foi uma luta do segundo para baixo, não é? Para o 12º ou 13º lugar, o que é que seja. Porque, e foi emocionante, não é? Vimos coisas do género. Pá, sei lá, o Grosjean a subir, a fazer uma coisa de trás para a frente até ao 6º lugar final. Vimos coisas do género, pronto, o Button a subir de posição lentamente, mas a passar os Red Bull, por exemplo. Visto o Aero Webber, não é? Uhum. Mais um voozinho do australiano. Eu acho que ele acaba a carreira e vai abrir uma low cost. É que já voou pá, na sua carreira, pá, mas 3 ou 4 vezes. Já voou em Le Mans, já voou em Valência, agora voou em Xangai. Um bocadinho, foi um voo rasante. Foi um voo rasante. Aquilo, sabes o que é que foi? Aquilo, os gajos agora não têm controle de tração. Então eles, uhum. O gajo pesou no acelerador a fundo, uhum. E aquilo levantou. Uhum. Não, sim, houve momentos emocionantes. Também ficou na imagem o Pérez, o Kobayashi, o Alonso e o Maldonado, sim, constantemente atrás uns dos outros, para a esquerda e para a direita. Uhum. Agora e estamos, passa, a não passa. Estamos a falar do 6º lugar. Não, estamos a falar do. Pois, na altura do 6º, depois eventualmente do 8º, do 9º, do 10º. Exatamente, porque estamos a falar, por exemplo. Olha lá, por exemplo, eu já não me recordo quando. Deve ter sido em 2010, não tenho 100% certeza. Mas, por exemplo, pela primeira vez em provavelmente 2 anos, os Williams tiveram na. Levaram os 2 carros até ao fim, até ao fim nos pontos. Que é. Não sei quando é que foi a última vez também. Eu creio que deve ter sido em 2010, mas não, agora não me pergunto qual é o grande prémio. Mas foi bom, é bom ver a Williams de volta, não é? Sim. E cada vez mais estás a ver o Bruno Senna pelo menos ter mais cabeça que o Pastor Maldonado em termos de por exemplo, o Maldonado só agora que pontuou. Mas o Bruno já é a segunda vez consecutiva. Sim, o Bruno Senna está em nono na classificação. Uhum. E foi... Agora foi sétimo atrás do... Pronto, o Grosjean passou toda a gente. Olha, o Grosjean foi os primeiros pontos da carreira dele. Pois. Por fim, não é? Depois de ter dado cabo do carro duas vezes. Lá fez... Lá conseguiu fazer mais de três voltas. Mas conseguiu fazer... Mas repara, conseguiu um sexto lugar. Exato, lá conseguiu fazer mais do que três voltas. Conseguiu um sexto lugar, que é... Uhum. Não é... Não, é um resultado de tirar o chapéu. Não é? Aqui eu queria... Eu acho que aqui desta corrida ficou... para quem quer olhar para isto já com uma certa linha de tendência que vem das outras corridas, de outras duas corridas, e para o futuro, é mais do que o ano passado, talvez, os pneus são uma coisa importantíssima. Sim, e ficou bem patente agora, nesta última corrida, três coisas. Para já, como a temperatura estava mais baixa, isso ajudou os Mercedes a terem performance de corrida porque diminui os gastos dos pneus. Sim, mas também pronto, é óbvio tanto que a aerodinâmica também conta, mas por exemplo repara uma coisa, o professor da gente anda de Pirellis e se tu fores ver tu reparaste, não é? Na pista os pilotos tiveram que andar numa espécie de carreiro, estás a entender? Uhum. E tu vias isso mais nas curvas. Sim. Porque se andassem fora da pista, por causa da borracha, da borracha que era jogada nas curvas, estás a entender? Se eles saíssem um bocadinho fora da pista, estás a dizer, numa luta de eles saíam perfeitamente de pistas. Olha, aconteceu ao Webber, aconteceu ao Raikkonen, aconteceu ao Alonso. Porque o não aguentava. Sim, aquilo era escorregadio. Quando o pneu está quente e está em carga lateral, não é? Nas curvas, uhum. A borracha degrada e saltam bocados dos pneus, uhum. E ficam depositados na parte de fora das curvas. Uhum. E esses bocados de pneus, os pilotos chamam-lhe marbles em inglês, berlindes em português, mesmo pelo que acontece quando eles os pisam, ou seja, quando saem fora da trajetória, que é aquele escorregadio. É como lhe puxassem o tapete. Pior do que chuva. Isso é um fenómeno que acontece dos pneus se degradarem muito. E é certo que eles usam todos os mesmos pneus, mas têm todos estratégias diferentes. Claro, têm todas estratégias diferentes. E são obrigados a usar os dois tipos de pneus, sempre. Claro. Mas eles não são obrigados a usar o mesmo tipo na corrida. Ou são? São. Pois, às vezes... Mas isso é aquilo que eu digo, aquilo é... Como é que eu ia dizer? Bom, como eu sei que há... É artificialmente... Sim, ok, mas... Dá-te um equilíbrio artificial, pronto, é isso que eu queria dizer. Ali, aí é que está, é que o que é artificial é precisamente o contrário de equilíbrio. A ideia não queria... É dar mais um elemento de estratégia às equipas, e eu, para mim, como espectador, eu gosto disso. Mas já agora, tenho a certeza que há alguém que vai aprender, para nós estarmos a dizer isto, que é, existem quatro tipos, ou melhor, seis tipos de pneus que a Pirelli disponibiliza. Dois, um para chuva intensa e um para chuva média. E depois há quatro compostos diferentes, o super soft, super macio, o macio, o médio e o duro. Uhum. E a cada corrida, a Pirelli disponibiliza dois tipos de seco, e o intermédio e o de piso e de chuva intensa. E estes dois tipos de pneu... Portanto, a regra é a seguinte. A menos que se use qualquer um dos pneus de chuva, é-se obrigado a usar os dois outros pneus para seco. Esta é a regra. E isto é igual para todos. Eles têm que, e portanto isto cria estratégias diferentes, porque os pneus... são todos muito diferentes, cria estratégias diferentes. Há gente que para duas vezes, há gente que para três. Se calhar há corridas onde há mais do que duas paragens de diferença entre alguns pilotos. E isto vai ser a norma o resto da época, tanto foi a época passada, mas este ano ainda está a ser mais. Porque esta corrida nós vimos também com o Vettel e com o Raikkonen. Principalmente no caso do Raikkonen, que estava em segunda, 7 voltas do fim ou 5 voltas do fim, e acabou em 14º. Sim, mas porque chegou mesmo um ponto mal... em que ficou mesmo sem borracha. Exato. Não tinha borracha e arrastou-se. Pronto. Ele estava em segunda, 5 voltas do fim, e em 5 voltas perdeu 30 segundos. Portanto, é muito. Isto o Raikkonen não está habituado a estes pneus. Eu preciso ver que ele regressou a esta época. E precisa naturalmente de algum tempo para se habituar. E não se deu mal nas outras duas. Não, corridas. Não conseguiu. Conseguiu o que. Pronto, conseguiu o que queria, não é? Eu acho que aí ele adaptou-se bem. Pronto. Aí não há problema. Adaptou-se bem. Mas pronto, ainda falta muito. Ainda em termos de classificação. Ficamos com o Hamilton em primeiro e o Button em segundo no campeonato. Isto mostra aqui algum equilíbrio da McLaren. Sim. Por um lado, o Hamilton extremamente regular com 3 terceiros lugares. Exato. E o Button com um primeiro e um segundo. O Rosberg saltou para o quinto lugar. Para o sexto. Só por causa da vitória dele. Gosto de ver, para variar um bocadinho, o Webber à frente do Vettel. Gosto de ver é a regularidade. Nesta altura do campeonato, a regularidade deu nisto. Exatamente. Tanto como tu vaticinaste há um ou dois episódios atrás que ninguém iria vencer mais do que uma vez. Tive um colega meu que mencionou isso no outro dia, em que é bem capaz da coisa acontecer, porque desta vez, mais uma vez, foi outro piloto diferente a vencer. Já me começam a falar que... Já começaram a falar-me que provavelmente isto poderia ser como em 1982. Só que eu virei para a pessoa em questão e disse-lhe que para ser como em 82, por acaso vai a caminho, mas para ser como em 82 teria que haver 11... para ter uma ideia, em 1982 houve... 11 vencedores em 16 corridas e ninguém ganhou mais que duas. Pronto. Curiosamente, quem ganhou esse ano o campeonato foi o Keke Rosberg, o pai do Nico. Pai do Nico Rosberg. Que só ganhou uma corrida e ganhou a 3 provas do fim em Dijon, mas em Dijon, que era o circuito francês, e que serviu de palco para o Grande Prémio da Suíça. É verdade. Essa não sabia. Mas é verdade. É como se for como Imola para San Marino. Mas aí a história é um bocado. Pronto. A Suíça não pode ter grandes prémios, não pode ter realizações, corridas de automobilismo lá em pista. Portanto, não pode? Não pode. A história é por causa do acidente das 24 horas de Le Mans. Estás a compreender? Em 1955. Tens que me explicar. Ok, explicação histórica. A Suíça não pode ter grandes prémios na Fórmula 1 porque em 1955, durante as 24 horas de Le Mans, tem a ver com Mercedes e tudo. O Mercedes de um senhor chamado Pierre Levesque bateu contra, creio que foi um. Opa, foi com o carro de um senhor inglês chamado Lance Macklin. Agora, acho que foi um Austin Healey, e desfez-se sobre a tribuna principal, né? como se fosse o peão dos estádios de futebol. E matou mais de 80 pessoas. E estamos a falar pronto, na altura não havia boxes, as boxes eram abertas, não é? Não havia nada para separar das boxes. E tinha a ver com o Jaguar do Mike Hawthorn, que tinha nessa corrida travões de disco, foi o primeiro carro a usar travões de disco, os outros pessoas andavam com travões de tambor para parar o carro, e esse Levesque estava mesmo atrás do Hawthorn. Ele trava, e tu sabes que um carro com travões de disco trava mais, é mais eficaz com um carro com travões de tambor, porque precisa de mais metros para parar. Ele desviou-se, evitou por muito pouco o Fangio, o outro Mercedes do Fangio, e catapultou. Estás a entender? Bateu na berma, catapultou e caiu o carro todo para cima dos espectadores. Ah, o Levesque também morreu. Mas isto foi onde? Le Mans. Foi em Le Mans, 24 horas de Le Mans. O pior acidente da história não foi num Grande Prémio de Fórmula 1. Não foi nas 500 milhas de Indianápolis. Nada disso. Foi nas 24 horas de Le Mans. Entendeu? Uma prova de endurance. Não foi uma corrida. Só que o impacto foi tal. Pá, olha, se tu podes... Pá, imagina, era como se fosse... O 11 de setembro, coisa que valha. Mas, ou o fundamento do Titanic, que agora andamos a... que nos aturaram durante esta semana, este final de semana. E estamos a falar de 80 pessoas morrerem num evento desportivo, não é? E então o impacto foi tal, só para teres uma ideia, a temporada de 1955 de Fórmula 1 tinha, creio eu, 11 corridas. O acidente ocorreu em junho e a temporada estava mais ou menos a meio. E as corridas que estavam previstas na Alemanha, em França, na Suíça, em Espanha, estamos a falar de 4 corridas, foram canceladas. E só sobrou 3 corridas, que foi a Holanda, a Grã-Bretanha e a Itália. Ou seja, de 7 corridas previstas, só se realizaram 4. E houve reações, modificações às leis, mais ênfase na segurança, entre aspas, e uma dessas, e a mais radical delas todas, foi o Parlamento Suíço ter proibido as corridas em circuito. Não, nada impede os ralis ou as rampas, tudo mais. Portanto, e é uma lei que ainda vigora. Que ainda vigora. É, tentou-se há 2 anos ou há 3 anos. O Parlamento Suíço aprovou uma lei para levantar essa proibição, mas creio que foi barrado no Senado, coisa que o valha, já não me recordo bem. Então quer dizer, não há qualquer tipo de competição em pista na Suíça ou só a Fórmula 1? Não, nem há circuitos na Suíça. Não sabia. Não, mas sabia. É verdade, não há nem circuitos na Suíça. Pronto, há rallies, há rampas, há essas coisas todas, mas como não são, não são provas de circuito, bem, passa. Não estou a dizer que não haja toda e qualquer manifestação automobilística. Não, há rallies e tudo mais. Mas estávamos a ir. Olha, e tem a ver com a Mercedes, por causa desse acidente em Le Mans, a Mercedes, no final dessa temporada, foi-se embora da Fórmula 1 e estava a dominar a Fórmula 1 na altura. Com o Fangio, com o Salim Moss, com o Pierre Taruffi, com o Hans Herrmann e o Carl Kling. Que eram o Fangio e o Moss eram os principais e os outros apareciam. Diz-me só uma coisa: tu sabes esses nomes de cor ou tens escrito? Eu sei os nomes todos de cor. Neste momento não tenho nada aberto. Não há nada de. Não, mas como tu falaste, porque é assim, são coisas que ficam na memória. Tu falas, fala, toda a gente fala. Okay. Fala de vez em quando, o acidente de Le Mans. Estás a entender? É como toda a gente se lembra do acidente que matou Jim Clark, do Jochen Rindt, do François Sevel, do Ayrton Senna, do Gilles Villeneuve, que agora é dia 8, daqui, dia 8 vai fazer 30 anos. Olha, eu comprei, para teres uma ideia, eu nunca gastei tanto dinheiro para comprar uma revista, mas comprei. Comprei a Motorsport, a britânica, e porque tem na capa. Tem na capa uma edição especial, entre aspas, comemorativa do Gil. Portanto, está lá. Quanto é que custa cá a Autosport britânica? Motorsport, não é Autosport. Ah. Motorsport, que é mensal. Eu paguei 10,5€. É. Isso seria o equivalente a duas edições e meio de uma Playboy qualquer. Agora voltando ao que nos interessa, que é a Fórmula 1. Sim. De facto, nós estávamos agora aqui... estamos a falar do equilíbrio, não é? Estamos a falar do equilíbrio. E também estava a falar sobre a temporada de 82, um bocadinho posto para a história. E estava a falar isso esta tarde com um amigo meu. E nós estávamos, e depois comecei a pensar assim, bem, e até a esta temporada estamos até a alguns paralelismos, não é? Estamos a ter um vencedor diferente a cada corrida. Estamos a ter até problemas fora de... Porque quem não conhece, quem não conhece a temporada de 82, eu digo-vos o que é que aconteceu. Estamos a falar de um ano em que foi considerado como um anos horríveis da Fórmula 1. Estamos a falar de greves de pilotos, estamos a falar de desclassificações de pilotos, estamos a falar de boicotes de equipas a corridas, estamos a falar, claro, de mortes na pista, estávamos a falar sobre corridas onde tu não sabias quem era ou quem é que iria vencer. Era de género, o primeiro carro que atravessar é o que ganha, que é o que aconteceu, que foi o que aconteceu no Mónaco. Estamos a falar de o líder do campeonato ter um acidente num warm-up desnecessário e partir as pernas. E depois no fim... essa aí deixa-me curioso e não sei do que estás a falar. Eu estou a falar do acidente do Didier Pironi na Alemanha, no warm-up do Grande Prémio. Ainda por cima tinha feito a pole position, portanto. E partiu as pernas no... No warm-up. Pronto, a história, eu vou tentar explicar isto em duas linhas. O Pironi fez a pole position na véspera, no Grande Prémio da Alemanha. E no warm-up, porque estava a chover, decidi dar umas voltas com o piso molhado e com o certo no molhado. E ele na reta... Na reta, não é, na reta oposta, digamos assim, não é? No início. Hockenheim? No Hockenheim longo, ainda o longo. Ah. Depois da terceira chicane, porque aquilo é floresta e demora mais tempo, criava-se um nevoeiro, porque a chuva ou o vapor demora mais tempo a cair no solo. E então ele não conseguiu ver o Renault do Alan Prost à frente e bateu forte, não é? Bateu nele e catapultou. E o carro caiu de bico. Só que não foi tão duro como aconteceu ao Villeneuve. Basicamente foi uma petição do acidente do Villeneuve. Bateu, o carro desfez-se e ele basicamente partiu as pernas, as duas pernas. Ele, só para teres uma ideia, depois o Pironi passou por 20 e tal operações e quase 3 anos de reabilitação. E nunca mais andou, pelo menos em termos competitivos, na Fórmula 1. Portanto, ele era o líder do campeonato. Estamos a falar do líder do campeonato, não é? A partir das pernas e basicamente as suas esperanças de ganhar o título mundial acabaram. Claro. Pronto. Porque apesar de faltar 5 provas, mas as suas esperanças de ganhar o Campeonato do Mundo acabaram. Então, começaste isso por fazer um paralelismo com a época atual, estás a vaticinar que algum piloto vai ter um acidente grave? Não, eu estou a vaticinar que vai haver confusão, já estás a ter confusão, olha o Bahrein, não é? Sabes que... Portanto, quer dizer, há um paralelismo de uma certa maneira. Agora vai para um sítio que é um hotel de vespeiro, que é o Bahrein, não é? Uhum. Tiveste a quarta corrida do campeonato, que foi a Imola, nesse ano, houve um boicote. Só participaram 14 equipas, não é? Tiveste carros a serem desclassificados, que foi no Brasil, por causa da. Os carros estavam mais leves do que o permitido. Coisas do Os do Piquet? Os do Piquet e do Rosberg. E foi por causa do que aconteceu no Brasil que as equipas decidiram fazer um boicote à Imola. E depois, claro, depois houve lá a confusão entre o Pironi e o Villeneuve por causa do quem é que ia ser o primeiro, porque dizia que a hierarquia tinha sido desrespeitada. E claro, o Villeneuve partiu com um espírito de vingança na corrida a seguir. Aquela em que ele morreu. E pronto, não foi só isso que aconteceu, não é? Sei lá, tiveste aquele acidente, tiveste outro acidente mortal, que foi o Ricardo Paletti no Canadá. Olha, e bateu contra o Pironi. Portanto, não, foi um ano muito, muito complicado e chegou a haver, só para teres uma ideia, só para ficarem com uma ideia. Num campeonato em que só os 6 primeiros é que pontuavam e havia não e havia grelhas de 26 carros, mas com 30 e 32 pilotos, houve 24 que pontuaram. 24 é muita fruta. 24 é muita fruta, exatamente. Houve 24 pilotos que pontuaram. Agora este ano já vais com 18. Creio eu, não é? 18, sabes, 17. Sabes, 17. E o Massa ainda não pontuou. E o Massa era o que eu ia dizer. O Massa é o único piloto, tirando aqueles das equipas, das três equipas da Liga B, é o único piloto que ainda não pontuou. Mas, por exemplo, mas deixa lá que não está muito atrás do Michael Schumacher, não é? Só tem um ponto. Mas o Schumacher desistiu duas vezes sem ter culpa. Sim, exatamente. Atenção. O Schumacher não é o carro é bom e o Schumacher não é nenhum. Pronto. Sim, ele não tem nada a provar a ninguém. Não tem nada a provar a ninguém, mas. Mas ele desistiu duas vezes sem culpa nenhuma e no Grande Prémio da Malásia, em que só fez um ponto, para ir na segunda ou terceira volta, levou um toque do Grosjean e foi para o último. Isso. Depois recuperou até décimo. Portanto, este um ponto do Schumacher está aqui um bocadinho encapsulado, digamos assim. Uhum, não conta a história toda. Mas conta a história toda, exatamente. Conta um bocado a história, é o zero do Massa, esse já conta mais história. Porque até na tabela dos construtores, onde diz lá, em terceiro lugar, Ferrari, com 37 pontos, podia dizer Alonso. É, Alonso Ferrari. Não, dizia só Alonso, está a ver? McLaren, seria assim. McLaren, Red Bull, Alonso, Sauber. Ah, sim, sim, mas também... Mas para as coisas... Os motores não são Alonso. Os motores são da Ferrari, não é? Ok, Alonso Ferrari. Ok, Alonso Ferrari. Ok, pronto. É justo. É justo. Exato, porque os outros bem... andam com McLaren Mercedes, Sauber Ferrari. Pronto, Mercedes, que é a sua própria. O Toro Rosso Ferrari, estás a entender? Podia ser Alonso Ferrari. Que é mais justo, não é? Não, mas tens razão. Ferrari é basicamente o Fernando Alonso. O Alonso. Mas também é outra coisa. O Alonso ficou em nono na China, não é? Uhum. Que é o lugar que aquele carro. É que toda a gente sabe que o primeiro lugar na Malásia é um acaso. Pelo menos até é um acaso. É um acaso. Atenção, não quer dizer, não, eu não quero dizer acaso no sentido de cair do céu aos trambolhões. Eu estou falando. Que ali, e foi o que eu disse e continuo a dizer, é mérito do piloto. Entendes? Sim, é mérito do piloto. E já tinha dito antes, quando ele acabou em quinto na Austrália, que também foi mérito do piloto. Estás a entender? Repara uma coisa, é mérito dele, do piloto, fazer com que o carro pontue sempre. Até agora pontuou sempre. Uhum. O Alonso, é por isso que ele está em terceiro no campeonato, mas ele pontuou sempre. Estás a compreender? Button, por exemplo, não. Button pode ter ido ao pódio todas as vezes, exceto na Malásia, não é? Sim, sempre que pontua vai ao pódio. Sempre pontua vai ao pódio. O Will Lewis Hamilton é a mesma coisa, sempre pontua vai ao pódio, não é? E claro, não é? Está tudo muito. O Rosberg também, curiosamente. Só pontua uma vez ainda. É, exatamente. Mas. Pronto, mas é continua a haver o equilíbrio e continua a dizer que o Ferrari está muito dependente do Alonso para conseguir alguma coisa. Sim. Porque senão, mas também, porque senão, pronto, o Massa não consegue. E o Massa, estou a ver que está a começar a como é que eu ia te dizer, a desmotivar-se, não é? Eu noto que já está a começar a ficar desmotivado. É assim, ele nesta corrida ele tinha uma estratégia diferente dos outros. Uhum. E chegou a um certo ponto em que ele estava a rodar em segundo e eu cheguei a pensar que ele poderia fazer um resultado interessante nesta corrida, mas estava enganado. Uhum. Estava enganado. Não, porque ele pegou em duros e ele pegou de início em duros. E ele aguentou mais tempo na pista. Por isso que ele, ao uma certa altura, como tu disseste, estava em segundo e chegou a liderar. Mas depois meteu outro tipo de pneus. Agora não me recordo se eram médios, se eram moles. Eu acho que eram moles. Pronto, arrastou-se para o fim. Mais para o fim. Isto... Epá, é complicado para a Massa... Pois se é. Bem que, se tu reparares com atenção e se analisares com mais pormenores os resultados, vais ver que a distância do Alonso para o Massa tem a tendência que vem a diminuir. em qualificação. Sim, sim, mas... E ele agora acabou... Se, vamos ser honestos, ele nesta corrida, e isto não houve safety cars, né, três voltas do fim, não. Nada, para cabecelar estes resultados, ele acabou a 5 segundos do Alonso. Sim, mas o... A questão é que neste equilíbrio... Mas dá uma impressão, como ele trocou para moles no fim, deu-me aquela impressão que os moles deram o que tinham a dar e ele arrastou-se. Sim, mas se bem que ele, quando ele parou, depois regressou à pista em 14º ou em 15º, acabou em 13º, está ela por ela. Sim, sim. Pode ser também, repara, aqui teve uma estratégia diferente, pode ser... Ele vai pontuando... Pode pontuar no domingo, pode pontuar em Espanha, mas vai pontuar, quer dizer... É natural que pontue, repara, isto seria terrível, eu acho que, não sei se a Ferrari, eu acho que, por muito assim, tiro no pé que seja, tirar o Massa a meio do ano, eles não, se eles chegarem ao meio do ano não tem pontos... Massa não, isso também não, eu também não acredito nisso. Com o equilíbrio, eu também não, está, mas se isso acontecer... Se isso acontecer... Pedro, com o equilíbrio que está, eu acho que ele vai pontuar. Pode até ser neste domingo no Bahrein. Mas eu sabes que eu já ouvi muita coisa sobre ele, já ouvi falar de coisas do género, que o Massa agora é o piloto de testes da equipa, não é? Então tem que testar outras coisas que o Alonso, não é? O Alonso é o gajo que pontua e o Massa é o gajo que testa, não é? É o segundo piloto, e então é um bocado o burro de carga, não é? Uhum. Não sei no que é que vai dar, claro, não é? A imprensa italiana está descontente, já diz que é um desperdício de gasolina. É que sabes, normalmente o piloto, eu não quero dizer, não queria dizer pôr o rótulo de segundo piloto, aquilo que eu vou dizer, mas o piloto normalmente que fica em segundo lugar de uma equipa. Imagina um caso, um ano típico dos últimos 10, em que está a Ferrari e a McLaren estão a discutir o título. E tem um piloto de cada equipa a discutir o título de pilotos. Quando chega à altura da qualificação, os 4 carros que as pessoas querem saber, que são os 4 carros da ponta, são os 2 carros da McLaren e os 2 da Ferrari, por exemplo. Tá bem, mas isto que eu quero dizer é... Sim. A pessoa está naquele carro... vai ter uma performance, pode a maior parte das vezes ficar atrás da companhia de equipe, e daí o rótulo de segundo piloto, mas quem está a ver fica sempre na expectativa desse piloto conseguir fazer um resultado muito parecido, ou se calhar às vezes melhor que o primeiro piloto, piloto. Sim, isto aqui é não tem nada a ver. Por exemplo, não tem nada a ver, mas por exemplo, agora nesses casos que estavas a falar, é o que tu tinhas, por exemplo, a Ferrari no início da década passada. E depois que tinha o primeiro piloto que era muito bom, e o segundo piloto não podia, também era muito bom, mas basicamente era um escudeiro. E depois tiveste casos como aconteceu na Áustria em 2002, em que uma coisa é ser escudeiro. Mas é isso que estou-te a dizer. Quer dizer, e depois repara uma coisa: se for, por exemplo, nas últimas provas do ano, não é? Se for quase casos desse género, nas últimas provas do ano. Tu arriscas-te a ter esse segundo piloto a fazer tampão, não é? Ao companheiro de equipa e a aguentar o rival, não é? Sim, isso pode acontecer. Ele, para fazer um segundo piloto para ceder o lugar como o Barrichello cedeu, é porque tem que ter ritmo e tem que ter capacidade. Não que o Massa não tenha, mas ele neste momento não está em forma para andar à frente do Alonso para isso acontecer. Não tem e o carro não tem. Estás a entender? Ele não tem e o carro não tem. Esse é o que é o problema. Esse, infelizmente, é o problema. Claro que as pessoas pensam que livrando-se do piloto, livram-se do problema. Não é assim. Não vai ser assim. Tem que dar um carro bom para o Alonso e para a Ferrari tem que ter um carro bom. E agora, pelo que se fala, muito provavelmente o que a Ferrari pode fazer é copiar a traseira da Sauber. Quer dizer, fazer um Ferrabauer. Que usa o mesmo motor, sim. Porque usa o mesmo motor. Como é que é? Um Ferrabauer? Ferrabauer. Fala-se que poderá aparecer em Espanha. Quer dizer, se tu vais ter um Ferrabauer, não é? Eu não sei se vai dar um pulo, mas é o que se fala, não é? Portanto, Vamos ver. Isto era, eu tinha vaticinado no último episódio, que, ou no penúltimo, que poderia ser que a Ferrari conseguisse dar a volta e tivesse aqui um balão de oxigênio com a vitória do Alonso. Continuo a achar isso, mas esses resultados não, nunca vão aparecer antes Europa. da mini temporada europeia. Exato. Exato. Antes da Europa. Vamos ver. E entretanto, entre a Europa e o Grande Prémio da China, temos o teu Grande Prémio favorito. É. Que é o Grande Prémio do Bahrein, Exato. que está programado Este domingo. para ser este domingo, que está a gerar muita polémica, fora inclusive dos círculos da Fórmula 1, não é? Sim, exatamente. Que é esse exatamente o Nunca vi, eu problema. nunca vi, eu nunca vi um grande prémio de Fórmula 1 tantas vezes na CNN como agora. E ser tão contestado e tal. Já, assim, pronto, é aquilo que eu disse, que eu digo no blog, não é? A contestação está lá. E eu e a Fórmula 1, é um pretexto, não é? Repara, as pessoas dizem, ah, e a Fórmula 1 não é politizada. Já foi politizada. No momento em que os senhores do Bahrein pagaram 40 milhões de dólares para ter lá, ah, é óbvio que ficou politizada. E claro, não é? E as pessoas que contestam o governo e tudo mais não vão deixar a oportunidade passar em claro. É simples. É simples. É claro como água. Pronto. Pois, exato. Eu há bocadinho estava a ler um artigo escrito, ou melhor, um artigo de um blog que eu já tinha feito referência no nosso primeiro episódio. Eu lembro-me disso, que é o literalf1.com. E o rapaz que escreve, eu digo rapaz porque ele é 6 meses mais novo do que eu, não é? Este tem 19 anos, escreve umas coisas. E ele escreveu exatamente, não é? Este é o tema do momento, escreveu sobre o Bahrein. E ele fala de uma coisa que eu achei, de uma perspectiva que eu achei interessante, que é a Fórmula 1 tem capital político, isto é, tem poder político. A par, talvez não a par, mas da mesma forma como um Mundial de Futebol ou como os Jogos Olímpicos têm. Isto é, eu tinha um professor que dizia: quando um país se quer mostrar ao mundo que está bem, o que é que faz? Organiza uns Jogos Olímpicos. Foi o que fez a China em Organiza, 2008. digamos, candidata-se a receber, não é? Mas pronto, Como as se coisas. tiver mesmo. Os Jogos Olímpicos, para quem recebe os Jogos Olímpicos, é uma amostra de que o país está saudável e está a crescer e está em bom, vai no bom caminho. Porque tem audiência global, não é? Garantida. E a Fórmula 1 também goza desse tipo de estatuto. E portanto, a Fórmula 1 tem poder político por si próprio e precisa dele, não é? Precisa dele para viver. Foi criado, ao longo de vários anos, com o aumento das transmissões televisivas, da popularidade, etc. Epá, e precisa desse capital para atrair. Para já atrair estes países novos que nós podemos debater se eles são bem-vindos ou não. Os ricos da Malásia, cena mundial. Chinas, o Bahrein, obviamente. O Abu Dhabi. Emirados Árabes Unidos, mas o Abu Dhabi. Podemos debater se a Fórmula 1 precisa deles ou não. Eu julgo que sim, talvez, para conseguir manter estes elevados níveis de competitividade, porque se o Bernie não arrecada estes milhões, que, salvo erro, metade das equipas, ou é só as transmissões televisivas? Essas são as transmissões televisivas, é o que os circuitos pagam Pronto. à Fórmula 1. Este dinheiro eventualmente vai chegar às equipas de uma forma ou de outra, não é? Sim, mas para uma Podemos coisa, agora. argumentar, Exato, exato. tirando o mérito dos circuitos, que a Fórmula 1 precisa de certa forma ir a estes sítios. Mas agora eu vou-te dizer-te outra coisa. No caso específico do Bahrein, eles também controlam a Fórmula 1 de outra maneira. Eu dou-te um exemplo, é o que eu tenho andado a falar. A McLaren é detida em 40%, 40% das suas ações, ou 40% da sua estrutura acionária, pertence a um fundo soberano do Bahrein, não é? Portanto, de uma certa maneira, não pode falar muito sobre sobre, pronto, a contestação e tudo mais, porque de uma certa maneira pronto, parte, dela, parte dela pertence, pronto, vai para o sítio onde que parte dela, pronto, tira. Mas eu aí, repara, tu aí, eu aí acho que as equipas estão todas, e os pilotos estão todos, no, e os mecânicos, os dirigentes, as equipas, no fundo, estão todas no, agora neste, nesta semana numa posição muito delicada, e a McLaren mais do que as outras. Exato. Mas também, é assim, primeiro que tudo, quem acompanhou as coisas nos últimos, no, na última semana ou nas últimas 2 semanas, notou que as equipas estavam crescentemente nervosas para irem para o Bahrein. E pressionaram no sentido de, pronto, como aconteceu o ano passado. Uhum. Adiou-se ou cancelou-se. Para mim era o cancelamento. Mas agora, o que, só que pronto, como pagaram, como aconteceu ao contrário de 2011, querem mostrar que o pior já passou, que somos um grande país, que está tudo normal, que a agitação social é obra de um bando de delinquentes, coisas assim. E é, por exemplo, as pessoas que defendem a corrida do Bahrein comparam o que se passa com, por exemplo, os motins de Londres. O Martin Whitmarsh chegou a sugerir no fim de semana que a situação do Bahrein não é pior que no Brasil. Com todo o devido respeito, eu não creio que o Brasil tenha polícia anti-motim todos os dias nas ruas e haja manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte, onde quer que seja, e os manifestantes atirem coquetéis Molotov contra a polícia. Sim, é, claro. Pronto, claro. Eu acho que... Mas também podemos argumentar que há tanta gente a ser maltratada ou que vive nas mesmas condições que as pessoas no Bahrein, tanta gente no Bahrein como na China. Sim, Ou talvez mais, exatamente. também. Exatamente. Mas, Pedro, é aquilo que eu estava a argumentar. Eu, por acaso, conversei sobre isso esta tarde com os amigos meus via Twitter, e era aquilo que eu disse. A diferença entre uma China e um Bahrein é que estamos a falar de uma coisa minúscula, um pequeno ponto no mapa, se tu quiseres, uhum. está debaixo de um enorme barril de petróleo, e a Fórmula 1 está lá por dois motivos. Primeiro, porque o Sheik, o príncipe herdeiro, é maluquinho por carros. E segundo, é o poder, é o dinheiro, o petróleo está em alta. Ou seja, os lucros que têm da exploração petrolífera é que dão para fazer estas coisas, não é? Claro. E a China é diferente. Estamos a falar de 1.200 milhões de pessoas. Estamos a falar de um país enorme. Estamos a falar... Pronto, mas essas coisas existem mesmo. Exatamente, chegar, existem, é? Mesmo. Mas a questão é que o Bahrein está em vias de mudar de regime, não é? E aquilo que se passa lá há de ser por causa disso. E o que eu acho que acontece, ainda voltando à história do capital político, é que o rei ou o príncipe, ou o que é, lá do Bahrein... Emir. Ok, o Emir... quer servir-se deste poder político e disposição, não é? Obviamente que a Fórmula 1 tem, e quem decide isto, quem decide lá aí, no fundo, talvez a FIA ou mais o Bernie Ecclestone, ele quer os 40 milhões, ele disse eles querem as verdinhas, e não é só isso. Para ele não existe má publicidade. Falam mal de mim, mas ao menos falam. Isso é o... Claro, ele tá a aplaudir. Ele, de uma certa maneira, tá... Opa, ainda bem, desde que não Desde que falem disto, para mim tudo bem, espetacular. Sim, exatamente. E desde que não atirem... Eu quero saber é se ele vai lá. Eu quero Sim, saber é se ele vai lá. Ele vai. Pronto, desde que não atirem qualquer coisa molotov para o carro dele. Epá, há grafites nas ruas com a cara dele e há cartões, né? Há pessoal que já queimou e fiz dele. As pessoas lá sabem quem ele é. Agora sabem, Pedro. Antes podiam não saber lá muito bem, mas agora sabem. Agora toda a gente sabe que a Fórmula 1... Pedro, no momento em que a Fórmula 1 diz vamos ao Bahrein, compreendes? Que foi, já agora, foi sexta-feira passada. No momento em que, e pelo que me contam, foi uma reunião de 5 minutos, o Jean Todt só apareceu no dia a seguir em Xangai. A FIA disse que, pronto, era que íamos, não havia problema nenhum em ir, tinham garantidas as condições de segurança e tudo mais. Basicamente, o que me contaram é que as coisas se decidiram numa reunião de 5 minutos. Bernie Eccleston disse, nós vamos, e acabou-se. E ele disse algo do género, quem se opõe? Todos se calaram. E disse, ok, está a questão resolvida. Que é a maneira, que é assim como as coisas são feitas na Fórmula 1, não é? Ou seja, ninguém tem tomates para enfrentar o baixinho. Mas repara uma coisa, agora toda a gente sabe o que é a Fórmula 1, de que lado é que está a Fórmula 1 e quem é o Bernie Eccleston. Compreendes? Epá, eu acho que a Fórmula 1, não é, o Eccleston. É, infelizmente é. Pelo menos em termos de dinheiro, quem mexe os cordelinhos, repara-me. Aí sim, quem faz? Mas a Fórmula 1, claro. Se tu perguntares, tu achas mas 100 pessoas na rua e perguntas... Sim, não tenho as dúvidas. Mas repara uma coisa, agora que tu e eu conhecemos as coisas mais calma, com maior profundidade, sabe que quem organiza a Fórmula 1, quem organiza o calendário da Fórmula 1, é o Eccleston, é ele que recebe o dinheiro, não é a FIA. Não é a FIA que chega lá, a FIA só põe o selo de aprovação, estás a compreender? Põe lá o selo de aprovação e diz assim... E faz as regras. E diz, a Fórmula 1 começa na Austrália e tal, depois vamos à Malásia, à China, ao Bahrein, etc e tal, e acabamos no Brasil ou na Argentina, ou o que é que seja. Quer dizer, ele só dá um selo de aprovação em termos de regras, em termos de pneus, em termos de motores, em termos de tudo. O receber o dinheiro, o negociar os contratos com as televisões, com os países, com não sei quem mais, quem faz isso tudo é o Eccleston. Os patrocinadores, é ele que recebe o dinheiro, e ele chega lá e diz assim, metade é para as equipas, metade é para mim. Que é um bocado aquilo que ele faz. Pronto. Eu acho que é o seguinte, para mim a Fórmula 1, a essência da Fórmula 1 são as equipas. Exatamente. Os treinos, a qualificação e a corrida. Para mim, isto é o cerne da Fórmula 1. E dá-me ideia que essa parte da Fórmula 1, das equipas, se calhar voltando um bocadinho atrás, esta exposição da Mundial da Fórmula 1, há os dois lados, lá no Bahrein, quer os manifestantes, quer o regime, querem, tanto um como o outro, à sua maneira, serviço da Fórmula 1 para atingir os seus fins. E dá-me ideia que as equipas, e quando falo de Fórmula 1 neste contexto é as equipas, dá-me ideia que as equipas querem lá ir assim um bocadinho mansinho e tal, vamos lá fazermos isso a fazer e vamos embora, porque eles estão a ser empurrados para lá de alguma forma. Claro! Não tenho as dúvidas. Eles estão a ser empurrados para ir ao Bahrein, né? Chegar a andar ali às voltas e vir embora assim que se possa. Mas que Pedro, só para teres uma ideia, no final da tarde apareceu notícias de que... pronto, para além das manifestações que há todos os dias, que eu tenho reportado no meu blog, houve a HRT em Espanha teve problemas para montar o seu paddock, porque de uma certa maneira cruzou-se com manifestantes e foram bloqueados. Isso não sabia. Veio no final da tarde, eu pus na último post do meu blog, se tu quiseres, está lá, eu meti lá o link. Agora, por exemplo, para teres uma ideia, agora todos os jornalistas que estão lá, os britânicos, os espanhóis, os brasileiros, todos eles, agora estão a chegar ao Bahrein e estão a ver como é que as coisas são. Entendes? Estão a ver as manifestações, estão a ver as cargas policiais, estão a ver os coquetéis Molotov a voar, estão a ver os gases lacrimogéneo a serem disparados. Entendes? Só para teres uma ideia. Há aqui um... Agora estou a ver o Twitter. Há aqui um senhor, que não é um senhor qualquer, é o Maurice Hamilton, que diz que a BBC vai passar agora... Está agora a passar no seu noticiário das 10 uma reportagem sobre o Bahrein. Compreendes? E basicamente isto chega aos mídias. Claro, isto está a chegar aos médias. E as pessoas tradicionais. Dizem, exato. E as pessoas estão a dizer, espera aí, mas escreve um pouco para o centro do furacão para quê? Não é? As pessoas estão a interrogar o que é que eles vão fazer ali. E como é que o Massa leva a mulher e o filho? Exatamente. Quer dizer, não. Para mim, acho que ele. Não. Eu acho que ele deve ter um problema qualquer. Não é um problema qualquer. É, ele tem um. Ele está a pensar muito demasiado no carro, estás a entender? E ouve qualquer coisa e diz: ah, está bem, pronto. Quer dizer, não digo que é a mesma coisa mandares a família para o Titanic, sabendo que o iceberg estava a caminho, não é? Sim. Mas. Não, mas é, isto aqui revela um bocadinho. Epá, eu não ia, quanto mais levar a mulher e o filho. Revela-se, se calhar, um bocadinho falta de prudência. Há jornalistas que decidiram que não iam para o Bahrein, porque já sabiam do que se passava. E sabiam do que. Há muita gente, por exemplo, foram ao lado, para o Dubai, para o Abu Dhabi, um bocado à espera. Pá, imagina, foste de Xangai à noite. No domingo à noite, chegaste ao Dubai na segunda da manhã e estão à espera na terça e na quarta-feira para saber como é que as coisas estão por lá. Porque há outras pessoas que fizeram voo direto e aterraram e foram ver. É aquilo que eu estava-te a dizer num dos podcasts anteriores. Vai ser um desastre de relações públicas. Está a ser um desastre de relações públicas com clientes. E a cada hora que passa, ou a cada dia que passa, ou a cada, chama lá o que tu quiseres, até domingo, as coisas tendem a piorar. É o que tu tens a... quer dizer, houve manifestações hoje. Amanhã vai haver mais. E tu sabes... E no outro dia mais e mais e mais, e vai aumentar de intensidade até ao dia da corrida. E depois tens aquela sexta-feira, que é o feriado deles. Tens a sexta-feira, que é quando eles vão às mesquitas, que é o dia de descanso dos muçulmanos. E vais ter 200 mil pessoas a manifestarem na rua. Entendes? Uhum. E provavelmente vão marchar pelo circuito. Eu suspeito que isto vai acabar com o governo local a fazer uma espécie de zona de exclusão do circuito, com a polícia e o exército mobilizados à volta do circuito para não deixar entrar ninguém. Eu também não vejo outra forma deles conseguirem garantir a segurança daquilo. Exatamente. E mesmo assim não sei como é que eles vão do hotel. O hotel é na pista? Não. Como é que eles vão do hotel ao circuito? Provavelmente. Como é que eles depois saem do circuito? Escoltados. Saem do circuito para o aeroporto? Provavelmente escoltados. Pois? Estás a compreender? Com tanques e não sei o quê. Olha, eu tenho medo. Ah, e com carros à prova de bala. Ah, mas aí, pronto. Aí no Brasil eles também usam. Mas isso é por outro motivo. Claro, ok. Eu tenho medo de alguém que manda um rocket quando vai a passar algum. Imagina que vai a passar um Vettel ou um Vettel ou um Alonso ou mesmo um Kartikain, não é? Ou Pedro Larroso, qualquer um deles, qualquer pessoa qualquer pessoa do staff. Qualquer pessoa, sim. Vai a passar de carro e. Leva com o rocket em cima. Mas eu digo os pilotos porque são os mais mediáticos. Não é? Imagina lá o que isto não... Outras pessoas quaisquer. Sim. Mas, Pedro, o que eu estou-te a dizer é... O risco está lá. Foram avisados que as coisas poderiam correr mal. Foram avisados. Disseram que aquilo não é um lugar seguro. Disseram que a Fórmula 1 estava a ser usada de forma política. E ignoraram tudo e disseram, vamos embora. Compreendes? Foi o velhote, o baixote, o tenebroso, que disse, ao meu amigo, vamos para lá porque pagaram 40 milhões e não vou devolvê-los de forma alguma. E pronto. E lá vão eles. Epá, todos felizes da vida. É uma situação muito delicada. É uma situação muito delicada e como fã e como pessoa que segue a Fórmula 1, é um dilema e uma... Ficas com medo. Ficas com medo, sim. E é um dilema também e é complicada. Olha, isso para mim já não é mais um dilema. Eu já decidi. Boicota a corrida. Portanto... Boicotas a corrida. Isto significa, para quem nos está a ouvir, que não vais ver a corrida nem a qualificação. Não vais reportar como costumas. Não vou reportar absolutamente nada. Enfim, então queres que eu te mande uma mensagem reportar, depois com o resultado? Eu vou reportar, atenção, eu vou reportar o que se passa no terreno. O que é que se passa no terreno, aquilo que eu estou a fazer nos últimos dias. Uhum. Estás a compreender? Isso eu faço. Agora, corridas e tudo mais, não. Esquece. Pois é, porque os resultados da corrida fica uma coisa estranha, quer dizer, imagina o piloto comunicar para a boxe, epá, estou a ficar sem pneus e tal, vamos lá trocar isto, e na rua, anda o exército a passar por cima dos manifestantes com tanques, como em Tiananmen na China, epá, a coisa fica sem sentido, estarem a fazer aquilo. Claro. Mas, Pedro... Eu percebo esse lado, agora eu vou dizer isto... Um contexto, dá-nos um contexto histórico à coisa, não é? Isto não é a primeira vez, que a Fórmula 1 faz isto. No passado, como o Bernie já está nisto há 40 anos, quase, já houve casos destes no passado. E o exemplo mais flagrante é quando a Fórmula 1 ia à África do Sul no tempo do Apartheid. Claro. Durante muito tempo. A Fórmula 1 era a única, digamos que a única modalidade desportiva que furava o bloqueio internacional desportivo, não é? Claro, que se fazia ao isolamento. Pronto, que se fazia. Porque, repara, nem o rugby, nem o cricket, que são as modalidades de eleição na África do Sul, iam jogar para a África. Iam jogar para lá ou iam receber equipas sul-africanas, que eram segregadas. A África do Sul já tinha sido há muito tempo expulsa do Comitê Olímpico Internacional, não participava em Jogos Olímpicos desde 1960, tinha sido expulsa também da FIFA. Portanto, a Fórmula 1 era a única que furava esse bloqueio. Claro, chegou a uma altura, neste caso em particular foi em 1985, em que as pressões internacionais foram tais, compreendes, que houve equipas que boicotaram, foram obrigadas a boicotar a corrida, porque o governo local, estou a falar da Renault e da Ligier, o governo local não os autorizou a prosseguir. Sim. Pronto. E também eram estatizadas, não é? Pronto, a Renault era... Pois era o que eu ia perguntar, qual é que é o... E o Guy Ligier, que era o proprietário da Ligier, era amigalhaço do Mitterrand, que era presente. Portanto, isto... Pronto, depois houve a polémica toda da corrida de 1985 e a Fórmula 1 acabou por não ir mais até a queda do regime da minoria branca. Portanto, quer dizer, isto nunca é... Isto é uma situação delicada. É uma situação delicada. Agora, a pessoa que está à frente está-se marimbado pelos direitos humanos. É só isso que eu quero dizer. Então, mas a minha pergunta... E agora aquilo que eu queria saber é... Saber não, que eu queria... Queria que tu... Ou melhor, queria que discutíssemos aqui é que... Ao facto de tu seres... seres um espectador, estás em casa, ou agora com o acordo ortográfico, seres um espectador. Espectador. Sim. Cai o C e fica espectador. Que seres um espectador e tu tens consciência da revolução que se está a passar no Bahrein, mas ao mesmo tempo tu gostas mesmo de Fórmula 1 e queres ver aquilo, que é aquilo que eu sinto. Sabes que sim, mas pronto, agora dou-te a minha opinião pessoal. Sabendo o que se passa lá, sabendo o que tu vês todos os dias, nos canais noticiosos, aquilo que se fala, cá para mim parece uma coisa surreal, compreendes? Para mim parece que aquilo... Pronto, muitas vezes eu critico a forma por viver numa bolha, não é? Uhum. Então ali é um exemplo mais flagrante. Tu tens todo um país que está contra, não é? Que está a dizer... Que é um instrumento do regime, não é? Que formou um instrumento de regime, logo apoias o regime, logo não és bem-vindo, não é? Se quiseres pôr aquelas teorias da conspiração meio malucas que o boneco do Otávio Machado fazia no Contra-Informação, não sei o que mais, verde, verde, azul, azul, Porto, Porto, Irmãos Oliveirinha. Então é um bocado, é um bocado o que as pessoas fazem, não é? A Fórmula 1, a Fórmula 1, ah, é do, mas está ali porquê? Ah, porque o IME pagou 40 milhões. Ah, é aquele gajo, quer dizer, em vez de gastar 40 milhões em ajudar-nos ou coisa assim, vai gastar para construir um circuito da treta e receber uma coisa que nunca ouvi falar ou que não compreendes. Certo, certo. Eles, essas pessoas chegam ali e fazem de uma certa, chegam às suas conclusões e eles consideram que a Fórmula 1 é um inimigo porque tomou partido. Óbvio que não tomou partido, o outro pagou-lhes dinheiro e eles aceitaram e cá vamos nós. Uhum. Claro que não tomou partido. Uhum. Claro. Pagou. Quer dizer, foi pago. Arménio. Implicitamente tomou partido, não é? Porque certo. Eles podem dizer vamos ou não vamos. Sim, certo. Mas eles deram, tem essa decisão. Mas o que eu te disse é que a pessoa que está ali, estamos a falar de um senhor de 81 anos, ele funciona um bocado pelo dinheiro, não é? Faz grandes negócios e recebe o dinheiro. Sim, ele funcionou assim a vida toda. Exatamente. Existem duas biografias feitas sobre ele que vale a pena ler, eu só li uma. Uhum. Vale a pena ler. Qual foi? A do Nosso Anjo? No Angel, sim. Sim, exatamente. Pronto, é esse. É que, o mais recente. É o mais recente. Dizem que é o pior deles todos. Porque há outra da Susan Watkins, dizem que é a melhor. Eu não li. Eu só li essa, No Angel. E quem leu isso sabe que ele, desde pequenino, desde que andava na escola primária e que fazia, o que ele fazia era, há lá uma história que se conta que é, que quando andava na escola primária, não tinha dinheiro para, os pais não lhe davam dinheiro, não tinham dinheiro, o pai dele era pescador e a mãe não sei o que era. O que é que era, o doméstico, já. Enfermeira, já não sei bem. Não, eles eram pobres, eram paupérrimos. Paupérrimos. E o que ele fazia era, de manhã, ele acordava-se dia acima antes de ir para a escola, fazia uma ou duas rotas para entregar jornais, com o dinheiro que lhe pagavam logo no próprio dia dele entregar jornais, que devia ser uma merreca, uma coisa mínima, o que ele fazia era ir à padaria, comprava bolos, que vendia por 4 vezes ou 3 vezes o preço no recreio aos outros miúdos. Portanto, é uma pessoa que, desde pequenino, vive em função do dinheiro. Do dinheiro e do poder que isso lhe traz. Sim, mas primeiro, foi por sobrevivência, não é? Sim, mas mostra logo desde muito pequeno... que tem jeito para o negócio. Que tem jeito para o negócio. No mínimo. E que é aquilo que ele... É a natureza dele, é aquela, não é? Quer dizer, uma pessoa que nasce do nada e que começa assim, ele não herdou uma fortuna e agora tem mais. Ele começou do nada e ele é bilionário. Ele deve ser das pessoas mais ricas do Reino Unido. Não é a mais rica. Não, mais rica não direi, mas é uma das... É um dos mais ricos do Reino Unido. E do mundo também, certamente. Não sei, eu acho que não está no top 500 da Fortune, mas que tem uma fortuna pessoal de 2 mil milhões de dólares, tem. Anda à volta por aí, anda à volta disso. Porque não te esqueças que ele foi casado com uma senhora croata, que é a mãe das filhas, teve um divórcio que foi bem milionário, digamos assim. Portanto, já perdeu algum, não é? É assim, ele declaradamente tem, pai, 2 mil milhões. Fora os não declarados, não é? Pode ser muito mais. Bom, o senhor não passa dificuldades nem pede o subsídio de desemprego? Não. E as filhas adoram derreter o dinheiro dele. E ele, pelo que eu sei, também não se importa muito que elas o derretam. Não percebo essa pancada. É estranho, é uma pessoa estranha. É estranho, não é? É uma pessoa... Sempre que eu leio, sempre que eu leio qualquer coisa dele, eu acho que ou é um grande publicitário, estás a entender? E ele... Isso ele é um grande publicitário, estás a entender? Eu digam mal de mim, mas digam. Digam, estás a falar, aquele gajo gosta do Hitler e não tu sei não, que mais. Tu não te lembras daquela publicidade que ele fez para uma marca de relógios? Claro! A história é a seguinte... Ele em Londres, ele tem um relógio no pulso que vale 240 mil libras. Eu não sei como é que se lê aquilo, sei que é o Blot. Como é que é? HUBLOT. Blot, é a marca de relógio. Pronto. Tinha um relógio desses no pulso e ele é assaltado, várias coisas levam-lhe o relógio. Dão-lhe uma sova, o senhor fica todo amassado, olhos negros, não sei se lhe partiram dente ou coisa assim que o valha. Não, e o que é que ele faz? Bateu. E o que é que ele faz? Isto aqui, repara, ele não precisa de dinheiro aqui para fazer esta campanha. O que ele faz é uma campanha publicitária à marca de relógios. A marca de relógios faz uma publicidade com ele em que o slogan é: vejam o que as pessoas fazem por um oblote. Epá, e aparece isto... ele com o olho e negro, ele... com o olho negro todo e outras. Desfigurado. Outros... Exato, todo desfigurado. E, portanto... é a oportunidade de negócio do. E pelo que se conta, uma das filhas vai pousar numa Playboy. Portanto, ele só aplaude. Oh, ele diz assim: oh, ele provavelmente deve estar a dizer: olha, o melhor conselho que eu te posso dar é chula o Hefner. Chula o Hefner. Pois é, o... é como estávamos a dizer há bocado: não há má publicidade. Ele não tem. Falam de mim, falam bem, falam mal, não quer saber. Ao menos quero é que falem. Ele é um grande publicitário, não é? O gênio dele é isso. Ele é um grande publicitário. E não lhe interessa como, não é? Não tem grandes escrúpulos. Pondo as coisas nesta forma, não tem grandes escrúpulos, não é? Nunca teve grandes escrúpulos. Exatamente. Portanto... Que são duas qualidades diferentes que estão juntas da mesma pessoa. Uhum. E é graça. Mas repare, isto também deu frutos positivos, porque a Fórmula 1, antes dele pegar na dirigir os destinos da Fórmula 1, era um negócio de gente, não era de gente pobre, mas quer dizer, aquilo era uma coisa, assim, era para amadores. Sim, podemos pôr, o Eccleston chega à Fórmula 1 no final dos anos 50, comprou uma equipa chamada Connacht. Pronto, diz Connacht, mas escreve-se Connacht. Tenta ser piloto, não consegue. E depois ele torna-se manager de um piloto chamado Stuart Lewis Evans, que vai para Van Wall e que infelizmente morre num acidente em 1958 em Marrocos. Depois ele desiste do automobilismo por uns tempos e volta à Fórmula 1 numa década depois, mais ou menos uma década depois, para ser o manager do Jochen Rindt. E ele começa a montar uma espécie de operação de marketing tudo à volta do Rindt. Pronto, infelizmente o Rindt morre em Monza e ele podia ter ido embora de novo. Uhum. Só que depois ele decide ficar na Fórmula 1, compra a Brabham e torna-se, pronto, o patrão dela. E é assim que ele faz o maior envolvimento na Fórmula 1. Ele forma uma coisa chamada FOCA, que é Formula One Constructors Association. E ele, sendo dono da Brabham, claro, logo nos anos 70 começa a controlar tudo, começa a controlar o calendário, começa a tratar dos negócios comerciais da Fórmula 1. Sim, que tinha, sim, começado, mas... a aparecer a televisão, o poder da televisão, a publicidade, não é? A publicidade dos, sim, carros. Mas Paulo, falta-te um passo importante, que eu acho que é importante, que é antes de ele começar a dirigir estes negócios da Fórmula 1, a coisa era feita da seguinte forma: os organizadores dos eventos, das corridas, pagavam às equipas individualmente, faziam negócios com cada equipa, em que as equipas que já nem sabiam quanto é que umas as outras recebiam, podiam suspeitar, faziam negócios individualmente. Sim, e o Eccleston apercebeu-se de que se as equipas negociassem em conjunto, em bloco, em bloco, conseguiriam obter mais dinheiro dos organizadores, que lucravam imenso com a ida das equipas. Exato, ele tirou... E aí começa, ele começa com uma fatia justa, se calhar para o que seria hoje, seria de borla, com uma fatia mais pequena do que Bernie, é hoje. O Bernie, quando faz a FOCA, quando a FOCA é constituída, ele pede uma percentagem de 23%. Eles dão, as equipas dão-lhe 23% dos lucros para tratar do negócio, não é? Só que depois, em 1979, chega um senhor chamado Jean-Marie Balestre à FISA, que era então a entidade superior do desporto, e há uma espécie de choque de personalidades devido a regulamentos. Neste caso, o pretexto foram regulamentos, mas também tinha a ver com os organizadores, tinha a ver com os lucros que os organizadores tinha a ver com o lucro publicitário e também tinha a ver com regulamentos, porque na altura começavam a surgir os turbo, os motores turbo. E o Ballester estava um bocado obcecado em ter um piloto francês ou uma equipa francesa a ganhar o Mundial de Fórmula 1, algo que ainda não tinha havido. E pronto, a Fórmula 1 era ainda um feudo britânico, não é? Apesar da Ferrari, apesar da Ligier, apesar da Renault, apesar da Alfa Romeo, na altura, estamos a falar de 1980, 80-81. E então houve, não é 70? Não, estou a falar de 80-81. Estou a falar que é quando então, isto... Mas o motor turbo não é de 77? Começa em 77, mas começa a mostrar-se em 79, não é? Ok. Pronto. E em 80 começam a haver as brigas entre a Foca e a FISA. Pronto, coisinhas ligeiras, pronto, mas foram mais um pretexto que outra coisa. E depois começou a haver, sei lá, corridas piratas do género do Gran Premio de Espanha em 1980. E depois, no final desse ano, por causa das saias laterais, na altura os carros tinham o efeito solo e tinham uma espécie de saia que parece um piaçaba, mas que serviam para cobrir o carro até ao chão, e que a FISA queria abolir e a Foca não. A Foca decidiu ameaçar, prontos, partir a Fórmula 1 em 2 e fazer o seu próprio campeonato. Chegou a haver uma corrida pirata, digamos assim, que foi o Grande Prémio da África do Sul em 1981. E no final, após isto tudo, houve uma espécie de acordo, não é? Que é o que começa a ser o Pacto de Concórdia. O Pacto de Concórdia começa por causa disso, porque tem a ver com a divisão de lucros. Basicamente é dinheiro. Era a divisão de lucros. E no final decidiu-se que a FIA, a FISA e a FIA, claro, a seguir, ficariam com metade, e os construtores ficariam com uma outra metade, com uma parte dessa outra metade a pertencer a Bernie Eccleston, para ele gerir a Fórmula 1, não é? E tornou-se num dos gajos mais bem pagos do mundo, com salário anual chegou a ter de 20 milhões de dólares, coisa assim. Quer dizer, no final, bom, e o que isto é histórico, não é? Isto é histórico. Sim. No final, e ele foi ganhando, com isso foi ganhando poder. Exatamente. E é que está, poder, foi ganhando dinheiro, poder, exemplo, influência. Desde... Sim, exato. Porque uma das coisas que ele ganhou em meados dos anos 70, fins de anos 70, foi o poder de organizar o calendário da Fórmula 1. Porque, Pedro, nunca te interrogaste porque é que só tiveste, porque é que chegaste a ter 3 corridas nos Estados Unidos? Ou porque é que tu, ao fim de uma certa altura, começaste a ter muitas corridas no Brasil e na Argentina? Ou porque, sim, mas eu sei, já me interroguei. Aquela coisa da Ásia, porque é que fez aquela migração? Eu já me interroguei, mas eu sei a resposta. É mercado. Dinheiro. Pois, mas quem é que anda à busca desse mercado? É o Eccleston. O Eccleston, durante muitos anos, teve uma obsessão pelos Estados Unidos. Eu cheguei a ver calendários. Pedro, ouve. Eu cheguei a ver calendários. Por exemplo, esse tal Mundial Pirata de 81 que eu estava-te a falar. Esse Mundial Pirata de 81 tinha 6 corridas na América do Norte. 4 corridas nos Estados Unidos, mais uma no Canadá e outra no México. Compreendes? O Eccleston, durante muitos anos, sonhou em ter, e chegou a estar marcada no calendário da Fórmula 1, uma corrida em Nova Iorque. Mas eu estou a falar uma corrida em Manhattan. Compreendes? O circuito desenhado no meio de Manhattan e os carros de Fórmula 1 a passar na Times Square. Teria sido lindo, isso. Digo-te já. Sim! Repara uma coisa, o que vai acontecer para o ano, em princípio, em New Jersey, Nova Jersey, em New Jersey, é o concretizado, um sonho de 30 e muitos anos do tio Bernie. Pois. E que fará existirem duas corridas do estado nos Estados Unidos. Mas não te esqueças tudo que já tiver. Mas já, não te esqueças que ele já houve 3 corridas. E ele, se dependesse dele, era todo lado, não é? Este ano já vai haver uma. Já, em Austin. Não sei em que estado é que estão as obras no circuito, porque não, o circuito está a ser construído. Estão a correr. Está a ser construído de raiz. Sim, é em Austin, no Texas. É que já é o terceiro ano consecutivo em que nós temos, quando a época começa, os circuitos para a época toda não estão todos construídos. Uhum. O ano passado havia a Índia, não é? No outro ano a Coreia. Uhum. Chegam lá com aquilo tudo preso por arames e tal, mas ainda correm. Mas eles correm sempre, não lhes interessa. Porque o Eccleston diz isso, estás a entender? Se o circuito não estiver lá, eles não correm. Mas eles têm que correr. É assim. Para que tu construís uma pista, não demora muito tempo. Para tu construís o... Repara uma coisa, o circuito do Algarve durou quanto tempo? Durou para um ano a ser construído todas as instalações. Não quer dizer, certo, sim, é pouco mais de um ano. A mesma coisa ocorreu com a Coreia. A Coreia, em 2010, quando as coisas estavam a ser concluídas, as pessoas diziam que estava tudo por arames, ainda havia o cheiro a tinta fresca, e depois as pessoas, não é, chegaram ali no meio de ninhuros, o circuito da Coreia no meio de ninhuros, e as pessoas passam a hospedar e foram para um hotéis, não é? Para verem aquelas camas redondas e espelhos no teto e certos ruídos e certas vibrações. A Índia é a mesma coisa, o circuito lá deles está no meio do nada. Agora, e o Austin é a mesma coisa, se tu fores ver a pista, é no meio de ninhuros, não é? Mesma coisa o Bahrein também é a mesma coisa no meio de ninhuros. Quer dizer, não... Sim, o Bahrein literalmente no meio do deserto. Sim, e o Abu Dhabi só não é no meio do deserto porque construíram um parque de mato cá à volta, não é? Quer dizer, eu acho que, para além do Eccleston, não acho que os únicos que beneficiam com a Fórmula 1 são as construtoras. Ganham muito, pelo menos as que são escolhidas para construir aquelas estradas todas. Porque ganham imenso dinheiro. E o Tilke, o arquiteto, yeah, o arquiteto também ganha umas massas. Aquilo é um monopólio autêntico. Não é? E por causa disso agora anda a desenhar pistas em todo lado. Há uma pista na Eslováquia que foi desenhada por ele, há uma pista, ou há duas na Rússia sendo desenhadas por ele. Eu creio que ele desenhou mais duas ou três pistas na China. Eu creio também que há um projeto qualquer na Croácia que poderá ser desenhado por ele. Pois, porque, quer dizer, se alguém vai investir num circuito hoje em dia e quer algum dia ter a possibilidade daquilo ser, da Fórmula 1, ser usado pela Fórmula 1, se o Eccleston ainda estiver vivo, tem que ter sido desenhado pelo Tilke, ou então nem se pensa no assunto. Sim, provavelmente agora a pista que se fala que poderá receber a Argentina no meio de ninhuros em Mar del Plata vai ser desenhado por ele. A de Nova Jersey é ele que vai desenhá-lo. Que mais? Eu acho que há uma pista qualquer. Já não me recordo. Provavelmente a África do Sul, quando se voltar a receber, vão desenhar uma treta qualquer no meio da cidade. Acho que é da cidade do Cabo ou do Joanesburgo, o raio que aparte no meio da cidade. É ele que vai desenhá-lo. O da Rússia é ele que vai ser desenhado. Quer dizer, as coisas são... Queres receber a Fórmula 1? Então contacta o meu gabinete. Sou o único que posso fazer. Enquanto Bernie for vivo, vai ser assim. Certo. E eu suspeito, não é? Porque o Bernie já não está para novo, não é? Uhum. Já não está para novo, tem 81? Tem 81 e vai fazer 82. E eu não acredito que ele seja vivo daqui a 7 ou 8 anos, não é? E o que é que vai acontecer depois de o senhor ir ter com o capeta? Não é? Eu vou dizer-te isto. Os acordos da Concórdia duram sempre. Agora estão sendo negociados, em princípio deve estar tudo desenhado. E se não assinado, anda lá a caminho. E este acordo vai durar até 2017 ou 2018, não é? Que é mais ou menos nessa altura. Que tu estás a vaticinar. O que eu estou a vaticinar é que, se não assinar, que o senhor entregue a um criador. Sim. Se ele, porque 2018 ele tem de 87 anos, não é? E ele já jurou que só vai largar isto depois de morto. Portanto, o homem vai andar de andarilho e aquelas tretas todas. Mas, quer dizer, e o que é que vai acontecer depois daquilo? Isto tem que ser uma coisa. Eu espero que o acordo da Concórdia seja uma coisa muito bem feita. Assegurar o futuro, porque eu temo que o homem morra e a médio prazo haja uma cisão, porque as equipas não trabalham para um bloco, as equipas não trabalham juntas para um bloco. O Eccleston ganha sempre porque ele aproveita as divisões entre elas e E chega lá tenta-os dividir quando eles estão tenta-os unidos. dividir, consegue dividi-las dando aquilo que eles querem. Se o Red Bull e a Ferrari disserem assim, eu quero ter um controle um certo controle da Fórmula 1. Chega lá, então quanto é que tu queres? Ah, 50 milhões, eu dou 50 milhões. Quer dizer, de uma certa forma, não, não, isto não diferencia muito da prostituição, não é? Epá, há coisas diferentes. Mas de uma certa. Aí, epá, isso, eu acho que isso vai esticar um bocado, mas eu percebo o que queres dizer. Que eu percebo o que queres dizer. Sim. Compreendes? Eu sei que é uma palavra um bocadinho forte, mas. Nem é a questão de ser palavra ser forte, é que a analogia não está aí e Mas se está fores ver 100% bem, certa. repara uma coisa. Aqueles países todos da Ásia estão a pagar 40 ou 50 milhões por ano para terem a Fórmula 1, não é? E está-se uma grande dor de cabeça. Compreendes? Epá, mas repara uma coisa, isto é O que um eu quero dizer negócio e o é um negócio negócio, move-se é com um negócio, estás lucro. a entender? E se estás a lidar com Claro! pessoas, se calhar facilmente fecham um bocadinho os olhos ao que é moralmente correto, as coisas passam-se assim. Claro, mas depois tu pensas assim, peraí, mas estes gajos pagam, por exemplo, a Coreia. Mas estes gajos vão pagar 40, 50 milhões por ano para ter uma coisa no meio de ninhuros. Quer dizer, depois as pessoas, os críticos, quando dizem que a Fórmula 1 vive numa bolha, compreendes? Uma bolha de ilusão, olha para aqueles exemplos, não é? Da Coreia, dos circuitos novos, das Coreias, das Índias, provavelmente das Américas. Quer dizer, não é para a Fórmula 1 chegar a um sítio qualquer. É chegar a um sítio que foi montado por eles. Mais parece um parque de diversões, compreendes? Que foram eles que desenharam, chegaram lá. Metem os carretos todos a andar e é uma maravilha. Compreendes? Quer dizer, Sim. a diferença entre um circuito de Fórmula 1 desenhado pelo Tico e pelo Tilke e um parque temático não é muito grande. Bem vistas as coisas. Digo Certo. eu. E claro, e o É preço que eles pá. pedem é um bocado. Quer dizer, Pois eu parece que gostava muito um essas dia destes ir estatísticas ver uma corrida, é e que a a coisa é Fórmula 1 cara. é uma senhora muito cara, não é? É uma senhora que pede muito para os seus serviços. Para não dizer outra coisa. Pois. Para não dizer um Certo. palavrão. Certo. É melhor não dizer. É melhor não dizer, pá. Cuidado. Não dizer, não. Cuidado com isso. Começa por Cuidado com isso. P. Pedro? Paulo. Não. Paulo, sim. Eu acho que. Paulo, já temos 1 hora e meia, pá. Já. Já temos 1 hora e meia, o tempo passa a correr, é incrível. E amanhã Não, tenho mas que, se calhar, por mim, valeu a pena. Mas valeu a pena. se calhar temos que arrumar a casa e ir embora, porque eu amanhã tenho que acordar cedo. Isto já deu os patinhos. Eu estava aqui a ouvir e Sim, estou a começar a ficar com sono. estamos a gravar isto na 1h30 e são 23 São 11 minutos. horas. 11 horas. São 11 horas. Olha, passa 1/4 hora, de 1/4 para as 11. Exato. Exato. Portanto, eu creio que para esta Sabes, semana. deixa-me só fazer aquele aviso. Eu, desta vez, eu no princípio pensei, lá para o meio do. Daqui a meia horinha eu falo num assunto, mas olha, esqueci-me. Que é. Relembraram de onde. Quem nos ouve. Quem nos ouve, para já, uma coisa é certa. Arranjou maneira de ouvir isto. Portanto, eu estar aqui a dizer que podem ir buscar o podcast aqui ou ali pode parecer parvo, mas se a pessoa fez o download no iTunes, se calhar não sabe que pode ir ao site, e se foi ao site, se calhar não sabe que pode ir ao iTunes, que são as formas mais fáceis de aceder aqui ao podcast. Ir ao iTunes, procurar por Fibra de Carbono, ou ir ao nosso site, que é fibracarbono.net. Carbono.net. É um site muito bonito, espetacular, é o melhor que se faz em Portugal. Já ganhamos É que, prémios e tudo. sim, e nós, em modéstia, nós somos top 3. Exato. Portanto, pode ouvir o podcast diretamente no nosso site, pode sacar o ficheiro MP3 para o computador e ouvir onde bem lhe apetecer, ou no iTunes. Exato. E para nos ajudar é ir ao iTunes, que é onde nós estamos registados, e deixar uma classificação. É pá, se acharem que a gente merece uma estrela, podem dar, mas se estão a ouvir e se ouviram os outros 6 e estão a ouvir este, 5 estrelas também não, acho que não era pedir muito. Não, não, nada. Nada, nada. Pronto, acho que é isto, Paulo. Ainda estamos a passar no tal, na tal Rádio Brasileira? Eu julgo que sim, eu julgo que sim. Nós estamos, quem nos ouve no Brasil, nós estamos a passar num sítio que é a Rádio, Rádio High Speed Brasil, que está no... Que está no... Pronto, que pode ouvir na... No... Online. Uhum. Que é na... Pronto. Que agora... High Speed... epá, só procurando no Google. Não, mas isso é rápido. Isso é rápido. Mas... Acho que é Brasil com Z, hein? Sim, sim. High Speed Brasil. High Speed... www.highspeedbrasil.com.br Uhum. que é o nosso que é, caso vocês não tenham não mas tenham... quem nos ouve através dessa Exato. Rádio da Rádio High Speed Brasil, espero que goste e que uhum. consiga entender aquilo que nós dizemos. Exato. Mas acho que mesmo porque nós falamos deste jeito sensual. Exato. Muito sexy. E nós não temos naturalmente a tendência de fazer como o Ricardo Araújo Pereira fez, de falar mais devagar para as pessoas conseguirem entender. E portanto é natural porque que... Porque nós temos um ministro das Finanças que fala assim vagarosamente. Portanto, eu sou a única português que vocês conseguem entender. Sim. E o Ricardo Araújo Pereira. Uhum, exatamente. Vamos encerrar o dia? Força! Pronto, então, caros amigos, caras amigas, tenham uma boa semana. O que é que vocês façam? Espero que tenham... Vejam ou não bem, vejam. Façam-no bem e ouçam-nos, sempre podemos. Divulguem, podem divulgar nos vossos sítios, se quiserem. Portanto, quer boicotem ou não o Grande Prémio do Bahrein, nós para a semana estamos cá para falar sobre esse assunto, uhum. E de outros. Exato. Então, até para a semana. Até para a semana. Foi, gostei.